Boa noite, San 3484, pronto, ponte para Tona Zero. San 3484, autorizado, alinhar e decolar, Tona Zero, vento 1, 1, 0 graus, 1, 0 nós. Alinha e decolou, Tona Zero, San 3484. Papa Mike, tem frequência livre. Back, prepara a saída agora, aguarda o meu resposta. Agora aguarda. O TD está falando 1506, o ajuste é 9095. Para fundo, 1507, mandou trocar. Sim. Autorizado, Galeão, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Eleda Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5443, controle 120, decimal Wing. Fogo 1705, autorizado 360, Galeão. Decola na 10, curva direita da El, Leda e Irune, após conforme o plano, 5443, transponde 208, controle. 5442, corrigindo, transponde. 5442, gol 1705. Gol 1705, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback acionamento. Reporte aberto. Gol 9423, copia. Afirma aqui, quanto pode o gol no quadro 942? Autorizado Brasília, nível 380, decolada 1-0, com primeira curva direita na saída Arbó, 1, após Eleva. Lopes do Lula, 7, a primeira aerovia, após conforme rota prevista no banco. Responde 5443, controle 1-20, decimal 8. Autorizado Brasília, 380, conforme rota do banco, via Lopes do Lula, 7, decolada 1-0 na saída Arbó, após Eleva, a primeira curva à direita, aciona 5446 e controle 1-20, decimal 8. 5443 no transponder, confirma a aerovia, copiado? 5443 no transponder, aerovia Upper Zulu 17. Sente, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reportaria e funcionamento. Lima Papa Mike 484 decolado 09, controle 120, decimal 8. Obrigado e um bom final de semana. Controle, muito boa noite, eu sou 3484. Boa noite, está em contato com o radar. Suba via CVDL para o jogo 340. Via 340. Apoio do espaço, após 2 mil pés, autorizado valida. Ok, obrigado. Bom, 9423, nosso confirme aí, pronto para o pushback? 705, tá bom. Sente, bom, 9705, autorizado, pushback, reporte. Autorizado, nosso ataque, 1705. Próxima página, Mariana 1506, Paripe. Romeo Oscar, zona 1503, na proa de Paripe. O nono 68, vem na proa do Cerro do 368. Próximo foi direto da rotatória. Tem uma prova Mike que vai se aproximar da LC. Prova Mike tem frequência livre. Frequência livre, boa tarde. Taxi, o gol 1705, 3 horas e 40, Campinas, 146 a bordo. 143 a bordo, 340, Campinas, taxi via Índia, ponto de espera, chama Torre 1985, altímetro 1095, bom voo. Índia, 1095, bom trabalho, 705. 968, reduza para 2309. Onda, onda, 68, 230, nós. Pelo Romeo Oscar, reporte rotatório ou visual com campo. 3484, chame Recife, frequência no 251, na alternativa no 28, decimal 35. Calma, senhor, 251, obrigado. Fazer 423, na escuta. Gol no 705, autorizado a linhar e decolar pista no 0, vento no 20 graus, 09 nós. A linha decola pista 10, gol 705. 1168, redução para 21109, desça para 4000 pés. 11168 para 210, 4000 pés. Sou Romeu, avisar algum canto? Boa noite, decimal 95. 208, 9705. Controle de Salvador, boa tarde, bom 705, cruza 1500 pés da El. Bruna 705, contato radar, suba via CESEL para Anjou 360. Via da EL 360, solicita Irúmida presente. Só autorizo Leda após 2000 pés. Leda após 2000, 705. Visto hotel, informe a velocidade máxima que pode manter. Está na máxima e vai ter que dar uma reduzida, vamos para o hotel. Vai reduzir para quanto? Vou reduzir para 160. Sou 1-68. Restauração para o sequenciamento, mantenha para o 030, devido à aeronave transportando em cima, com prioridade para pouso na pista 1. Para 2009. 1-68-030. O 1968, seu limite vai ser a radial 290 de Salvador. Em caso de falha, ao cruzar a radial 290, retoma a navegação na Blue Service 3. Gente, o limite é 290 de Salvador. Caso de falha, a proa do 366. Vitor, Romeu, Vitor, eu vou ir direto à final da 17. Direto final da 17, o mesmo hotel. Aqui o Romeu Osso autorizado com o custo no 7, tanto 1 no 0 graus, 08 nós. QNH no 0 no 5. Com o 1968, o novo limite vai ser radial 300. 1968, radial 300. 423, solo. Hotel dos Altos Campos. Romeu, Vitor Texame Torre, na frequência, no 8.95. 8.95, grato, Eduardo. Voo 1.960 para 2.510, o ajuste é no 0.15. 1.968, 2.500 com 1.015, é isso? Passivo. Começo pelo hotel. A 2, assuma navegação na Blue Service 366 para o procedimento RNAV. Cliente aprovado 366 para o RNAV. Romeu Oscar, solo 23, libera direita, via Papá. Olha a situação na frequência livre. Tango Romeu Vitor Hotel, autorizado pouso, pista 17, vento 110 graus, 089. Gente, livre pouso no 7, baixo, entra bom Romeu Vitor Hotel. Uno 705, chame Centro Recife, na frequência 1251, alternativa 128.35. 251-2835, bom 705. Estabilizando no procedimento, 1.968. 1.968, chame Torre Salvador na frequência. A frequência não saiu, só a Torre Salvador, confirme a 718.3. 1.98, decimal 95. 718.95, obrigado. Salvador, este é o gol no 1.68. Gol no 1.68, avistado, quem negar 1.015, reporte a vista 372. Reportarei no 372. Do Vitor Hotel no Solos 27, reporte livrando da TACP Romeu. Vai, vai. Gol 968, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 1, 0 graus, 099. Gol 968, prossegue. Escuta. 23, informou que copiou a saída errada, seria a Arbor 1, após Elefa. Foi cotejada a Arbor. É, saída Arbor 1, depois voa Elefa, pela Arbor 17. Sente voo 9423, agora sim cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Gol 9426 para pré-cancionamento, posição 1. Autorizado, chefe táxi. Autorizado, depois 3. No ano meu, Tchalas 3-1, chame no 2-1 da Chimarada. 1-2-1, amigo, no ano meu. Só no 1-1-6-8. No 1-1-6-8, Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol no 1-1-6-8. ele chegou no 968. Patente da Juliette previsto ao 02. Aguarda a Juliette 02. Salvador, voo 9423, passagem 191 na borda, falta de 1.3 horas. Direita Índia, ponto de espera 1895 e 15, boa viagem. 1295, boa. Voo 68, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, voo 968. Boa noite, voo 9423, pronto, posso esperar um momento. 9423, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Entre 120 graus, 8 nós. Alinha e decola, pistão no zero. 9423. Três de Clóvis 39, chama controle, boa viagem. Controle, boa. Controle Salvador, boa noite, voo 9423, cruza 1800, no perfil da Arbor Pono. Voo 9423, está em contato radar, na saída Arbor 1, do franjo 380. 380 no perfil da Arbor 1, voo 9423. Controle, boa noite, eu sou 3858, transfere, cruzando nível 170 para 150, centro da TEDx. 3858, pista para o nível 050, autorizado Valserra, Vito 366. Teste para 050, voa Serra Victor 366, seu 358. Voo 9423, autorizado vai Alepa. Da presente Alepa, gol 9423. Para 3662, boa noite, desça para o nível de voo 060, após a Voig, voe Servito 366. Após a Voig, voa Serra Vito 366, 3662, atento para 060. 402, boa noite, tem contato radar, passa a posição coral, mantém o 190, voe conde. O 9423, chame Centro Recife, frequência 1251, alternativa 128, decimal 35. 251-2835, grato. Desça para 2500 pés, o ajuste 9095, autorizado a RNAV. 2500 pés, 9095 autorizado, está 3258. 3662, desça para 4000 pés, o ajuste 9095. Para 4000 pés, confirmando 9015. Estimativo. Para 4000 pés, 9095, está 3662. 662, procedimento para 2500. É autorizado RNAV. 2500 pés autorizado RNAV, está 3662 graus. Serra Victor 366, visual, 3858. 3858, Torre Salvador, na frequência 198, decimal 95. 1895, obrigado. 6043, aguarde costa, prepare a Dael. Aguardando, Dael. Salvador, 3858, passando 372, baixar travado. 3858, vento 178, não é pista autorizada, pista no zero. Pouso autorizado no zero, 3858. Está com o campo à vista, 3662. Está 3662, chame Torre Salvador, frequência 08, decimal 95. 10895, uma boa noite, senhora. Salvador, boa noite, alta 3662. 3158, no solo 56, chame 121, no decimal 9, liberado. 219, obrigado. Boa noite, 3662. Avistado, vento 120 graus, 8 norte, pelo autorizado, pista na zero. Livre posto, 3662, passagem travada, senhor. Sonda 3858, livrando na sua escuta. 3858, Taxi Via Alfa, reporte Antônio Juliette. Taxi Via Alfa, Antônio Juliette, da 3858. Gol 2043, pronto, copy. Nosso copy, gol 2043. Autorizado Guarulhos 360, via Pesulou no zero. Decola pistão no zero, curva direita. No perfil da Dael Lida, Mótico. 5464, transponder, controle 12080. Autorizado Guarulhos, 5360, via Dael Lida, Mótico. Aperzulo 10, aerovia, decola da pista no zero, primeira curva direita. 5464, transponder, 1208, é o controle após 120 para 3. Correto, subprovo na 2. Chamará, o 2. Ingresso Juliette, portão 01. Juliette 01, está 3258. Salvador, boa noite, gol 1096, cruzando 90. 096, em para 4 mil pés, do ajuste 905, após de TAP, servido 366. Para 4 mil pés, após de TAP, 066. Zero, boa noite, prossiga na visita para o 050, após o TAP, servidor 366. 050, após o TAP, Solo aos 2200, chame 121 no decimal 9, solo. No decimal 9, o tanto seria 662, forma que explodiu com um passo, trouxe uma marca de 1000. Gente, 362, graças. Será feita uma revisão na pista. Gente, graças. Comandor, tanto seria 662, sobre o aviso. Alfa Juliette, portão 8, 3662. Alfa Juliette, portão 8, 3662.